apego na memória. Foi difícil deixá-los, porém foi preciso. Lutamos, manteremos nosso movimento vivo. Foi difícil sair da CI, minha quebrada. Vários amigos chegados, minha rapaziada. Minha mãe, meu filho Derek, muitos parentes. Deixei a quebra todo dia, a parada é mais quente. Mas tudo bem, não me arrependo, a causa é justa. Quero fazer o meu sonho, viver as minhas custas. Não digo ficar rico, mas ter o meu dinheiro. Celândia vai ser conhecida no Brasil inteiro como uma quebra de resposta, gente de atitude. Faça como um câmbio negro, não se renda útil. Trabalho honesto, seja honesto, tenha um objetivo. Quem te vira nas costas nunca foi seu amigo. Fui pra São Paulo com a cara e a coragem. Fui tentar a sorte, a minha pobre bagagem. Eu mesmo fiz o transporte com o resto da rapaziada. Não foi diferente. Se você quer ser alguém, corra atrás, batalha e tente. Crê em Deus, trabalhe sério, um dia, velho, correrá na frente. Alguém que tive oferta, me dá pra ver minha queda. Estou quase onde quero e ele sempre na merda. Incompetência, inveja, ganância e excesso. Falsidade total, palavra sem nexo. Não aprenderam que pra bater também se apanha. Então pega as manha, pega as manha, pega as manha. Eles vão deixar de dar prejuízo e você nunca ganha. Pega as manha, pega as manha. Pra aprender a bater também se apanha. Pega as manha, pega as manha. Eles vão deixar de dar prejuízo e você nunca ganha. Tocando nas rádios, quero que nosso trabalho seja apreciado. Seremos vencedores, nunca vencidos. Saberemos reconhecer os verdadeiros amigos. Pegar a manha não é fácil, véi, isso é fato. Tô aprendendo, tô na boa, na manha do gato. Quiseram me jogar, querem que eu morra. Que porra, filho de algum arueira, madeira de dar em banho. Balança, mas não cai. Você tá no torro, se liga, mais vale um cachorro amigo que um amigo cachorro. Pegar a manha, tudo isso, se a memória não falha. Se passou do setor, a Ceilândia é minha área. Caixa de fogo da rapaziada, guerra em paz. Ficar calado, trabalho honesto, força bruta, principal motivo. Japão, moleque doido, sabe o que eu digo. Vários pilantras de chegar colando no meu barraco. Mas com certeza se ligaram no final do papo. Cê tem chegado pra eles, pode ser coisa estranha. Então, véi, pega as manha. Pega as manha, pega as manha. Desonestidade é prejuízo e você nunca ganha. Pega as manha, pega as manha. Pra aprender a bater, também se apanha. Pega as manha, pega as manha. Desonestidade é prejuízo e você nunca ganha. Chegados, ouçam o recado, câmbio negro está sempre com vocês. Luta de 1 a 3, vejam o que fazemos. E agora vejam o que a oposição fez. Com certeza fizemos só parte do que queremos fazer. E eles não fazem nada digno de ver. Periferia do DF, sempre lembrada. Gente boa na batalha, segura a parada. Favelas do Brasil, guetos, união. Lugar pra quem tem a mãe, então vaza, bundão. Rap do DF, cada vez mais respeitado. Break grafite com muitos invejados. DF, Zulu, 3S, GOG, morte cerebral. Nacional, Marcelinho dos Spread, Hit na batera, Alf no baixo, Dá na guitarra, X no vocal, não me leva mal, Olegue se quiser, chega aí, vem de qual é. Na vida é assim, hora se bate, hora apanha. Hoje você perde.